Mundo Promoções. Chama, menino! Alô, Tony CD, bora tudo CD. É TN. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou: aí, hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Hoje eu mato meu desejo. Alô, Jonas, sou do Paraná, Marcinho.